já chamou. Ele sabe que eu vou. Já chamou. Ele sabe que eu vou. Já chamou. Ele sabe que eu vou. Já me chama, fama, grana, engana, grana que amo. Sucesso, insana, drama, drama que seduz. Elevo, regresso, universo, no meu verso. Que crio e canto, me adianto, faço certo. Pro que eu faço, não fica de canto. Em campo, jogador que não joga toalha. Não, dono não é nada pra quem não trabalha. Na batalha, jornada de forma precisa, levanto as mãos. Agradeço o começo, tropeço, fez evoluir pra seguir na missão. Vão cantar muito além dos refrões, em minha composição. Coloco algumas rimas em várias funções. Agradecido a todos que desacreditaram. Me motivou tanto quanto aqueles que me apoiaram. Já tava ligado, na escrita convocado. Ao seu chamado eu seria obediente. Maloqueiro largado por muito julgado. Por isso focado, preparo o diário. Alimento a coragem pro medo não comer minha mente. Massa, ô parça, fecha por favor. Liga os reis da praça, rima laça, mexe esse lobo. Que caô, eu vim pra incomodar o sem graça. Contagio, amassar, tipo um cão de caça. Ao flow, alter ego, nego brisa. Fique choque, como envolvo, de vovô. Quero um vovô, não sou bobo. Tô no jogo, já camarada. Na estrada é a proteção. Filho do solo sagrado, só tem a sua audição. Ao vivo, condição pro gueto, os meninos espertos. Rede do respeito, e quem quer o por perto, tio. Eu não tremo, tremo, quem gela contra o mundão. Tudo é fase nessa vida pra ganhar aptidão. Tô com a barriga gorda na malhação dessa mente. A frente na ansiedade, pura vista negligente. 16 barra meu pente, descarrego no vocal. Deixo bravo esses coxinha por ser mais um marginal. Bro! Elohim, Jeová, Sim, Sabá, vim de Mauá na voz pra somar. Na Assembleia dos Leão, lendo o Salmo de Davi, Provérbio de Salomão. Quando o Pai me chamar, eu estarei lá pra servir no exército de Jah. Pois cada qual em sua missão, cada coração, com fé e convicção. Red acelera no Baby Black, que segue essa trap, moleque. Nossa oração é o rec, honrado por tá nessa track. Se pá, meu parceiro, cê também já foi chamado. Mas quando o Jah ligou, cê tava todo ocupado. Erga sua cabeça, meu irmão, são tempos de provação, tempos de tribulação. Em meio a Babilô, Kramadolino, Kramadolino, Kramadolino, Jah escolhe, em Babilônia escolhe.